O dia 23 de dezembro na história. 1865. Um grupo de veteranos confederados da Guerra Civil Americana fundou a Ku Klux Klan, grupo paramilitar que pregava a supremacia da raça branca. 1906. No primeiro programa de rádio da história, um professor de Massachusetts, nos Estados Unidos, leu poemas e apresentou discursos e um solo de violino. Depois, ele pediu aos ouvintes que entrassem em contato para comentar a qualidade do sinal do programa. 1920. A Irlanda foi dividida em duas partes. Dois anos depois, o Estado Livre da Irlanda, de maioria católica, aglutinou os condados do Sul, enquanto Ulster, de maioria protestante, continuou ligado ao Reino Unido. 1947. Os cientistas John Bardeen, Walter Brittain e William Shockley apresentaram o transistor, que substituiu a válvula e ajudou no desenvolvimento da ciência eletrônica. 1948. O japonês Hideki Tojo foi enforcado por crimes de guerra praticados durante a Segunda Guerra Mundial. 1971. Pela 14ª vez, elegeram Austregésilo Augusto de Ataíde para presidente da Academia Brasileira de Letras. Esses são os fatos que fizeram o dia 23 de dezembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.